17, reporte na base. Segue na reta agora do mesmo, autorizado, circuito direito, reporta a base 17 pela direita. 601, está cruzando 170 para 1400. Desce teu 040. Controle de Salvador, boa tarde. Voo no 612, cruzando 190 para 150, sem informação de água. Desce para 2000 pés, chegada maré, 1012, no 612. 2012, 1612. Poderia confirmar para o voo no 601, são 4000? Firmo, ajuste 1012. 4012, 1601. Frequência do controle 119, decimal 35. 7, autorizado nível 370, para Recife, via Upper Whisky 58, levado ao 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. 5564, transponder, aciona e chama o controle 1935. 4206, portão 08, chame pronto, pushback, sonométrico. Chama pushback, sonométrico, 4208. Confirmado. Mike, é corrido, prazer da base, 17. Ouvido para avistado, livre pouso na 17, vento no 90 graus, cono 3 nas, altímetro no 0, no 2. Livre pouso na 7, livre. Two 526, underground at 2N, vacate to the right, call ground 121, decimal 9er. Vacate runway 121, decimal 9er. Solo Salvador, gol no 856, frente da Ian Swarm. Vacate 3 para autorização de tráfego, Recife. 390, aguarde cópia, gol no 856. Aguarde cópia. Mike Serra Golf, serviço está terminado. Informação alerta agora com o Centro Recife 260-1288. Mike Serra Golf. Vacate runway. 26, approved test by Alpha. And report on the taxiway Delta for cross 1010. Will you confirm you proceed the VIP apron? Affirmative, VIP position, taxiway via Alpha, I report on the whole shot off Delta taxiway. Pronto, cópia. Afirmo no 856. 856, Recife autorizado, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Aciona 5565, frequência do controle 119, decimal 35. Transado Recife, nível 390, pela Upper Whisky 58. Decola da pista no 0, na saída Puca, com curva esquerda, transição Aracaju. Transão Caju, transponder 5565 e o controle 1935, gol 1856. Vai, gol 1856, portão 03, chame pronto, feedback, seu nome. Vai chamar no 856. Autorizado, trip 5415, chame táxi. Salvador Ground, Air Force 2526, hold short after taxi Delta. Prisoner Force 2526, prover taxi Delta after cross the runway 10, after follow the vehicle until VIP apron, good afternoon. Air Force 2526. Hoje tem estacionamento 3567, posição Delta. 567, autorizado, chame táxi. Salvador Bravo, Air Force 526, Viking runway, leaving this station today. Good day. Brazilian Air Force 526. Salvador, trip 54 no 5, com 51 a bordo, autonomia 5 horas, alterna Vitória para táxi. Táxi via pátio 3, após Juliette Alfa, ponte esperadão no 0, torre no 86, ajuste no 0, 1 no 2, tem um bom voo e boa tarde, trip 54 no 5. Ok, pátio 3, Juliette Alfa, ajuste no 0, 1 no 2, trip 54 no 5, obrigado. Salvador, boa tarde, é o trip 54 no 5. 54 no 5, pronto? Firmo. 54 no 5, a linha decola da 1-0, vento no 9-0 graus, cono 3 nós. A linha decola 54 no 5. Gola bem a 01 vai atingir 4 propósito. Desce para 3.012, ou no 601. 3.012, agora bem a 01. No 5, decolado aos 2 naves, chama controle 1 nave, chama 3, 5, bom voo. 19, 3, 5, bom voo, obrigado. Pro táxi 3567, PAB 106, alterna com 6, 4 horas e 22. Pátio Juliette Alfa, ponto espera 108.6, ajuste no 0, 1, 2, tem um voo, boa tarde, tá 3567. Juliette Alfa, ponto espera 18.612, no 0, 1, 2, tá 3567.

1000, 1012, 167, 10 AM. Boa tarde, gol no 612, passando Simbra. Boa tarde, chama avistando. No 612, vai reportar. Sou 4206 para o pushback e acionamento no gate 8. Para o solo? O 4206 no gate 8 para o pushback e acionamento. Está livre, chame táxi, o 4206. Está livre, chame o táxi, o 4206. Avistando o gol no 612. Avistou a quantos pés? 1100. Ciente, autorizado pouso, 200 graus, 149. Cheque baixado e travado. Checado, no 612, autorizado pouso, 110. Zero no torre 118, 612. 18, bem, boa. Boa. 935, 3567, boa. Boa. Torre Salvador, gol na 601, estabilizou, boa tarde. Boa tarde, chame final normal, teto estimado, 1100 pés. Matheus, poderia confirmar, chovendo no Thompson? Desceu 6720. Objeto 6720. Prossiga. Após pelo autorizado completado no X-ray. Autorizado LS 1012-6720. Autorizado 1012-6720. Salvador, gol 956 para o táxi POB 99, autonomia de 3 horas e 17 minutos, alterna Fortaleza. Táxi via Índia e Alfa, ponto espera piso no zero, torre 1186, ajuste 10, 12. Então bom voo e boa tarde, boa noite, 56. Índia e Alfa no ponto espera da 10, 786, ajuste 10, 12. Boa noite, 56, boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde, eu número 12 e voa, 6 contra. Igor Meno 2, táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette para ingresso, Romeo 1-2. Gol no 6-0-1, autorizado pouso, 190 graus, 1-2 março. Está livre o pouso, Romeo 0-1. Via Pátio, Juliette Alfa, ponto espera da 1-0, torre 1-8-6. Ajuste 1-0, 1-2, bom voo e boa tarde, Azul 4-2-0-6. Pátio, Juliette Alfa, ponto espera 1-0-2-6. 1-0-2, boa tarde, 4-2-0-6. Estabilizando o localizador, o MJ de pensar 2-0. Mantém o ponto de espera. Mantém. Controle MJ de pensar 2-0. 2720, chama a torre 118-62. 118-62, confira como recebe? 5/5. Autorizado, alinhar e manter, gol 1856. Alinhar e manter, peixe no zero, gol 1856. E boa tarde, objeto 6720, tá na final, uma milha do estado. Boa tarde, aguarde autorização de pouso, um Boeing 737 pousando e outro Boeing 737 da Gol, alinhando para decolagem. Gente, 6720. 01 no solo 38, libera a direita, solo 121, decimal 9. 209, boa noite, 01. Salve, Salvador, boa tarde, boa noite, 01, lembrando. 01, boa tarde, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa, repórter antes da Juliette, gol 601. Número 2, observe passagem no Iberê da Azul, após ingresso a Juliette, portão 04. Número 2, observe passagem no Iberê da Azul, após ingresso a Juliette, portão 04. Observa no tráfego da Azul, após a Juliette 04. Número 2. Oi, Salvador, boa tarde, 4206 da Azul, tá pronto, ponto de espera da 10. É o ponto de espera. Vai manter o 4206. Cruzando o número 30, tá 3567. Controle eficiente, o TAN 3567. 2 não, cheque o trem embaixo travado. Baixado travado. Gol no 856, decolou os 40, chama o controle 1935. 1935, gol no 856. Aqui. Salvador, boa tarde, boa noite, 56. Boa tarde, boa noite, 56, contato radar, suba para nível 390 na saída PUCA. 390, saída PUCA, noite, 56. Como prossegue, Juliette, portão 07. Juliette, 07, 601. Azul 4206 autorizada, né? E manter. E manter o 4206 da Azul. 6720, no solo 41, libera direita, solo 121, no décimo 9. Libera 119, 6720. 253567. 251-233325. 6720, autorizado a decolar, 200 graus, 099. Adiciona 4206. Solo Salvador, muito boa tarde, hotel 8002. Boa tarde, então 8002. Informação em curso, é uniforme. Para o Galeão, eu tenho autorizado 360. Copia ou solicita outro nível? Afirmativo, 360 para o Galeão, está sentindo uniforme, hotel 8002. 8002, está autorizado para o Galeão. O nível 3620, via Upper Whisky 50, até Bidev, Bravo India Delteco Victor Bidev, pois prossegue Upper November 857, até Seguro, Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após prossegue via Upper Zulu 16, até Gruff, Golf Romeo Uniform Fox Fox, após intercepta o Zulu 14 até a posição Toquim. Decola da 10 com curva direita na subida Tael, após Leda, após Bidev. Aciona transponder 5002, frequência do controle 119.35. 4206-370, Puca, transição Aracaju, vigilância. 37, Puca, Aracaju. Feita voz direto Bidev, transponder 5002, conferência de saída 1935, para o TAM 8002. Proteger a rota, por gentileza, o TAM 8002? Seguinte, então vai voar Upper 50 Bidev, após Upper November 857 Porto Seguro, Upper Zulu 16 Groove, Upper Zulu 14 até Toquim, após intercepta a chegada no Galeão, para o TAM 8002. Correto, no portão 11, chame pronto, pushback, sanamento, ajuste agora 10, 12, TAM 8002. Sente assim, fará o TAM 8002, ligado. Nosso contato, 1602, informação e ele 602, desce para 2000, chegada Maré, 1012, reporta no ILS, 1602. 2000, Maré, chama nele, 1602. Essa prova de ordem. Autorizado ITAP no 602. ITAP. Chama agora o centro Recife no 26, decimal 85, alterna 12545 no 856. Recife, 12645, alterna 12545, igual no 856. Boa. Boa. Azul 4206, dá presente Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, dá presente, 4206. Trip 54 no 5, 2 milhas e meia para Coral. Serviço está terminado, chama ele aos no 20, decimal 1. 201, boa tarde até. Boa. Controle de Salvador, área 27 no 5, desce via Mari até 3 mil pés, ajuste 612.